andrecedesmoral.com.br. Rasga no paredão. Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito. Em nome da Churritos, promoções e eventos, tamo junto, é nóis. Ela é danada, ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Ela é danada, ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Que bumbum estourou. Empina esse cachorro, vira lata. Tchau. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Alô Master Drive, o melhor pendrive do Brasil. Alô Anderson, estourou. Alô Dudu Revestimento, tamo junto, é nóis. Alô Lucas Bateria, Marco da Pitu. Ela é danada, ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Ela é danada, ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Que bumbum estourou. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Bumbum gigante. Alô, Caim Moedas, tamo junto, é nóis. Alô, Igor Veículo, tamo junto. Alô, Lodi CDs, R17 CDs. André CDs, o moral de Bicoara.